explicar o porquê da situação. E pode ser que você não esteja ciente, mas de repente, em sua frente, o mano cai com o corpo fervurado de bala de oitão. Qual será a sua reação? Trabuco na mão, um baseado, mano errado. Ele estava entortado sem saber que estava próximo do fim. Continuava de valor daqueles otários que, pelo contrário, não estavam nem aí. Paradas, assaltos, a mão armada, baladas na madrugada. A cabreiragem andava sua mente. Ele presente, sente medo da morte, fortes ardimentos. Mas no momento da fissura, ele levantava o dedo e fazia loucura para sua sepultura sem caminho. Manos errados, manos errados, manos errados, manos errados, manos errados, manos errados, manos errados. Horas, dias, tempos se passaram, e suas dívidas aumentavam, e suas pilantragens continuavam. Aquelas baladas pesadas se multiplicavam. Com o tempo ficou conhecido por todo mundo como pilantra safado, piolho de vagabundo. Com o tempo fechado para o seu lado, foi enquadrado, rodou, se segurou e cagotou. Manos errados, manos errados, manos errados, manos errados, manos errados, manos errados. Estava fudido, sem destino, perseguido, fugido devido aos fatos ocorridos. Escolhido para o crime perfeito, uma escura rua, um beco estranho. Um opalão preto, quatro sujeitos suspeitos, encapuçados, montados em calibres pesados. O que parou, olhou, sentiu que a casa caiu, ouviu tiros espalhados. Manos errados, manos errados, manos errados, manos errados, manos errados, manos errados.